é evidente, não há aumento nenhum da liberdade, mas há aumento do controle. Se você pegar, vamos dizer, nas sociedades democráticas de hoje em dia, pegar aqui nos Estados Unidos, né, o governo hoje tem meios de ação sobre os indivíduos que os maiores tiranos da antiguidade jamais puderam imaginar. Por exemplo, nada impede que neste momento, por exemplo, tenha um cara do FBI a 3 quadras de distância ouvindo tudo que nós estamos dizendo aqui. Quando que Júlio César, o Átila, o Uno, imaginou poder, né, ouvir à distância conversas particulares para controlar a conduta de cada um? Por exemplo, a possibilidade de você criar condutas coletivas mediante a inoculação de certas substâncias no alimento é uma coisa que, se dissesse para Júlio César, ele nunca aspirou a ter um poder tão grande assim. No entanto, isso foi praticado no século XX. Eu me lembro quando era moleque, era assim, todo mundo fazia aplicações de flúor nos dentes para você não ter cárie. Aquilo não impedia cárie nenhuma, você tinha tanta cárie que tanto, mas acontece que o flúor tinha sido testado na União Soviética, nas prisões da União Soviética. E o flúor induzia as pessoas a, vamos dizer, uma conduta mais passiva, que diminuía o número de rebeliões nas prisões. E por isso mesmo o flúor foi espalhado pelas multidões. Quer dizer, é claro que isto é um assinte, é claro que isto é uma ofensa. E é claro que a existência da democracia política não significa nada em face de um meio de controle tão profundo e tão eficiente quanto esse. E outros, muitos que se desenvolveram. Estou falando de coisas que vieram da década de 50, hein? Então, isso quer dizer que a utopia do controle humano sobre a natureza desemboca, tá certo, no controle da humanidade inteira por meia dúzia de pessoas. E isso é que as pessoas chamam de democracia e que o velho Benedetto Croce dizia que chamava de história da liberdade. Sendo que a história é a história da liberdade. Mas não, a história é a história do controle. É? Onde a liberdade sobrevive apenas graças às eventuais falhas do controle. Quer dizer, quando eles deixam uma brecha, a gente entra por aquele buraquinho e estoura o controle. Mas isso está ficando cada vez mais difícil. Então, voltando ao começo, nós vemos assim, você tentar, vamos dizer, por um esforço de imaginação, apreender o imaginário e a experiência real que está por trás das teses filosóficas é a única maneira de compreendê-las. Se você discute as ideias apenas como ideias, você não está compreendendo nada. Você está apenas pegando, vamos dizer, combinações de palavras. Você está compreendendo no sentido em que um computador compreenderia um texto. Não é isso? Então, você é capaz de apreender a estrutura interna do argumento, o seu desenvolvimento, mas você não é capaz de apreender o seu significado humano e histórico. E, portanto, vamos dizer, o verdadeiro efeito que aquilo vai ter sobre a sociedade, a cultura, etc, etc. Então, você não está fazendo realmente uma interpretação. Você não está aprofundando a compreensão do texto. Você está apenas jogando um jogo. Entrando dentro da regra do jogo e desempenhando um papel social. E isso é tudo o que se requer de você nas universidades. Mas isso é o oposto da compreensão dos textos filosóficos, né? Então, vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco nós voltamos. Então vamos recomeçar. Então, em primeiro lugar, um aviso. Repetindo o aviso. O Silvio Grimaldo pede, por caridade, que vocês tirem o nome do Seminário de Filosofia das suas listas de contato. Porque estão chegando 300 e-mails por dia e aí acontece um prejuízo óbvio. Porque, por exemplo, tem pessoas que escreveram dizendo que elas pagaram o seminário, mas não tem a senha ainda. No meio de 300 e-mails por dia, você começa, abre outro, às vezes o mais importante escapa. Várias pessoas foram prejudicadas por isso essa semana, sem contar o fato de que o Silvio Grimaldo estava aqui nos Estados Unidos, ocupado também, ajudando a gente aqui no curso do Conselho de Mortalidade, e tinha menos tempo, quer dizer, o sujeito com menos tempo e ao mesmo tempo com 300 e-mails por dia para abrir, para saber qual que tem alguma coisa importante. Então, isso torna impossível o trabalho dele. E pedimos desculpas às pessoas que ficaram sem acesso ao seminário. Por causa disso, quer dizer, as mensagens para o seminário devem ser exclusivamente essas que são pertinentes ao seminário. Não ponham lista de contato e, se puseram, por favor, tirem. Isso é urgente, urgente, urgente. Bom, aqui nós temos várias perguntas que algumas delas se reportam ao assunto da primeira parte da aula e outras assuntos de aulas anteriores. Mas aqui tem uma pergunta muito importante que não diz respeito a isso, mas diz respeito à formação moral dos alunos do seminário. A pergunta do Paulo Camargo. Ele diz: à medida que vamos estudando, a nossa percepção da miséria moral vigente na vida pública do Brasil vai ampliando e, na mesma proporção, aumenta a nossa irritabilidade com as atitudes que vemos adotadas pelas pessoas nessa esfera. E aqui friso que não me refiro às atitudes das pessoas em suas vidas privadas, como o senhor constantemente ressalta. Uma forma que me utilizo para me acalmar quando estou diante de tanta safadeza, canalice e criminalidade é pensar que Deus está ciente de tudo que ocorre, que da sua onisciência nada escapa e que não compete a mim julgar as atitudes morais dessas pessoas. E assim sendo, devo me concentrar no que eu devo fazer e entregar a Deus mentalmente, entregar o resto a Deus mentalmente. O senhor tem alguma dica, cara, como nos acalmar diante de tamanhas coisas erradas na vida pública, vamos percebendo na vida que estudamos? Tem uma dica, sim, e é uma coisa fundamental, mas fundamental. Estas situações são as melhores possíveis para você se fortalecer e se tornar cada vez mais independente da opinião e do julgamento dessas pessoas. Este período nosso de estudo é o período no qual cada um deve adquirir, tentar encontrar em si mesmo os fundamentos das suas atitudes vitais, né, certo? E aprender, vamos dizer, a se desligar de grupos sociais malignos, daninhos, tá certo? E aprender a desprezar a opinião dessas pessoas. Um dia, vocês terão uma função na coletividade brasileira. Vocês publicarão livros, escreverão artigos, darão aulas, farão conferências, etc. De alguma maneira, tudo que vocês estão aprendendo aqui vai fomentar a sua atividade criadora e vocês terão uma presença. Então, pessoas que adquirem a possibilidade dessa presença e dessa atuação pública, quando ainda não estão maduras e fortes o suficiente, elas são facilmente corruptíveis, facilmente enganadas, facilmente lisonjeáveis, facilmente chantageáveis. E é isso que eu não quero que aconteça para vocês. Por isso mesmo, é ótimo você ter que ver esta porcariada toda, todos os dias, e não poder fazer nada. Isto vai matar em você qualquer ilusão que você tenha quanto a essas pessoas e grupos e quanto à sociedade brasileira. E um dia você vai poder levantar sua cabeça dentro de tudo isto de modo a falar com a autoridade. Se você pudesse espernear todo dia, espernear é uma coisa que qualquer um pode fazer, tá certo? Até um bebê, tá certo? No bercinho, ele esperneia e reclama contra o que está acontecendo. Mas você poder ter uma atitude pública firme, falar com a autoridade, tampar a boca desses desgraçados, requer um certo treinamento. E deste treinamento faz parte isto que você está sofrendo agora, Paulo Camargo, que todos estão sofrendo. Você tem que engolir esta porcaria dia após dia. Tá certo? E isto aí é a melhor disciplina para você aprender a desprezar essas pessoas e nada esperar do julgamento delas. E o dia que você abrir a boca para falar para elas, você não vai querer saber a opinião delas. Você vai falar, dizer, cala a boca, burro, ficar quietinho no seu canto. Porque eu acho que o maior problema do Brasil hoje é do excesso de opinadores sem autoridade, sem consistência nem mesmo humana para falar, e que são levados aos mais altos postos, seja do mundo universitário, da vida cultural, da vida artística e da política, né? Ostentando lá toda a sua baixeza, toda a sua vileza, toda a sua falta de caráter, toda a sua falta de consistência, toda a sua vacuidade, né? E nós temos que acabar com isso, né? Nós temos que ocupar esse espaço não politicamente, não é isso, nós não somos um movimento político, nós temos que dar um exemplo de vida intelectual mais consistente e, para isto, você tem que aprender a desprezar o julgamento deles. Por exemplo, teve outra pessoa que perguntou, nós devemos afastar da vida universitária, devemos sair da universidade? Eu digo, depende, tá certo? Em primeiro lugar, se você ficar dentro da universidade, nunca fique lá, nunca, nunca, nunca, com o espírito de eu vou ficar bonzinho, vou ficar quietinho, vou subir dentro da hierarquia, daí quando eu estiver lá em cima, vou fazer alguma coisa. Ninguém aguenta fazer uma coisa dessa. E se você tenta fazer isso, você se estraga pelo caminho. Você vai aprender toda a técnica da lisonja, da adaptação ao espírito do grupo, e você vai esquecer o principal. Então, tem duas maneiras de você sobreviver e progredir dentro do ambiente universitário. A primeira é você ficar lá dentro e abrir espaço com os cotovelos. Jamais respeitar quem não merece. Não tentar obter a simpatia dessas pessoas, mas obter o respeito delas e até o temor delas. Se você tem um professor metido que não sabe nada, você 5 ou 6 vezes humilha o cara, ele vai te dar 10 até o fim do curso. Eu sei que isso funciona, porque esse pessoal não vale nada, são todos covardes. Tá certo? E só agem direito quando são intimidados. Tá certo? Então, não hesite em... Não é contestar os caras, não é discutir. Não hesitem humilhá-los, mostrar sua vacuidade, mostrar autoridade pelo sujeito. Quando você tem certeza do que está falando, quando você tem conhecimento do assunto, tape a boca do desgraçado. Quer dizer, a sua função ali dentro é fazer valer os valores da vida intelectual autêntica e desmascarar continuamente a vigarice. Se o cara está acima de você, melhor ainda. Quanto maior o sujeito, maior o tombo. Tá entendendo? Não respeite, não obedeça, não tente ganhar a simpatia. Haja corretamente, sem, vamos dizer, um desrespeito maligno, tá certo? Mas colocando o indivíduo no seu devido lugar. Fale com autoridade, com firmeza, né? Põe o cara no seu lugar. Isso é a primeira maneira de você ficar lá dentro. A segunda maneira seria praticar a ocupação de espaços, mas você não pode fazer ocupação de espaço sozinho. Essa é a grande ilusão do cara que diz, não, eu vou ficar quietinho, eu vou ocupar um lugar lá dentro. Isso é uma bobagem, isso é uma ilusão. O pessoal comunista faz isso, mas eles fazem em grupo. Eles entram 30, 40, 100, 120 e daí ocupa o espaço. Agora você quer fazer isso sozinho? Quer dizer, você quer subir numa hierarquia corrupta sozinho e lá no meio você acha que você vai manipular o conjunto? Isso é uma bobagem. É? Você não tem que usar os instrumentos deles, tá certo? Nem tem que, vamos dizer, não, eu vou tomar conta de aprender a estrutura, como funciona, e vou manipulá-la por dentro. Não, tem certas estruturas que não podem ser usadas para outra coisa, senão para aquilo que elas servem. Tá certo? O que você tem que fazer é fazer com que a sua presença lá dentro já seja a quebra dessa estrutura desde o início. E se você puder fazer isso em grupo, com 10 ou 15 amigos, melhor ainda. Tá certo? O indivíduo que mostrar conhecimento e autoridade desde o começo, ele toma conta da universidade mesmo que ele seja aluno do primeiro ano. Então, não, nunca tenham medo, nunca cedam. Agora, se você decide sair da universidade, eu acho que você só deve sair se você tiver outra perspectiva. Não de estudo, que é a perspectiva de estudo você já tem aqui, mas de trabalho. Quer dizer, afinal de contas, a carreira de professor universitário não é grande coisa, né? Então, você pode ganhar mais do que um professor universitário tendo um posto de gasolina, ou tendo um caminhão. Você pode dizer um caminhoneiro ganha mais do que um professor universitário. Então, para que você vai ficar lá só para ter um título, né, que é o título assim, que um ignorante recebeu de outro ignorante? Quer dizer, que nem esses caras que assinaram o manifesto dos filósofos, que não são filósofos de maneira nenhuma. O filósofo, para eles, é o sujeito que não tem a menor ideia de filosofia, mas que tem um papel assinado por outro que também não tem a menor ideia. Né? Então, nós não podemos participar dessa porcaria. Mas não quer dizer que devemos fugir. Tá certo? E nem ter a ilusão de nos infiltrar e dominar a máquina por dentro. Isso é uma besteira. Essa máquina não pode ser dominada, ela tem que ser totalmente modificada, totalmente quebrada e substituída por outra coisa. E isso só se pode fazer em grupo. Então, se você tiver um grupo de 30 colegas queira fazer isso, fala, bom, nós vamos entrar nessa universidade, nós vamos ficar aqui e nós vamos dominar essa porcaria. Tá certo? Nós vamos cortar a cabeça aqui uma por uma. E você tem que fazer a coisa de tal modo que esses camaradas fiquem inibidos, que eles tenham medo de você. Como é que você faz isso? Mostrando que você conhece a coisa 100 vezes mais do que ele, mas não provoque discussão, não se trata de discutir, trata-se de mostrar a superioridade do conhecimento em face da ignorância. E isso você só pode fazer quando você tem bastante conhecimento. Até lá você tem que aguentar quieto e desenvolver na sua pessoa o desprezo por este meio social e a sua capacidade de ficar sozinho ali no meio. Quer dizer, esta sua experiência, Paulo Camargo, é assim, é para fortalecer você. Porque as pessoas, veja, a sociedade brasileira é constituída de milhões de pessoas que estão buscando segurança e proteção. O que é uma coisa absolutamente utópica. Quer dizer, a busca da segurança numa sociedade como a brasileira é coisa de maluco, você não tem sequer a segurança de poder andar na rua e não levar um tiro. Então, você não tem que buscar a segurança, você tem que buscar a força, você tem que ficar capacitado a reagir. Tá certo? Então, essa situação degradante, bom, ela é degradante para os outros, mas para você ela pode ser aquilo justamente que vai te levantar. A pergunta tem algo a ver com essa outra do Jefferson Milani. No vídeo do Seminário de Filosofia, no diálogo entre o senhor e o teólogo Carlos Josafá, num determinado trecho você aborda o fato de que a maioria dos jovens, quando se diz rebelde, está, na verdade, se voltando contra a autoridade mais fraca, os pais, ao mesmo tempo que se sujeita à autoridade mais forte, que no contexto da afirmação é a pressão do grupo social. É o que está ali no artigo Imbecil Juvenil, né? Em outra parte da conversa, meu questionamento diz justamente a como lidar com essa delicada interação entre as gerações, sobretudo entre pais e filhos, especialmente no caso em que o jovem não está se opondo aos mais velhos em razão de rebeldia juvenil sentimentalista, ou de mera conformação às pressões de seus pais, mas por razões justas. Apenas para fins de ilustração, tenho um conhecido que, estudando e aderindo à tradição católica, teve de ver em 2006 seu pai fazer campanha para o Lula. É realmente degradante, né? Entendeu? Como manter o dever de respeito aos pais nessa circunstância em que você observa o encolhimento da pessoa mais velha entre o diálogo sincero e a vontade de conhecer? Bom, isso para não mencionar o apelo moralístico do mais velho à sua razão, simplesmente por ser mais velho ou bem-sucedido. Se eu me dei bem na vida, eu tenho razão. Então, em geral, nem se dê. As pessoas não precisam se dar tão bem assim para achar que tem razão, né? Então, olha, isso aí já tem a solução bíblica. Está na história de Abraão. Então, Abraão diz para o pai, olha, meu filho, você é meu pai, eu te respeito, adoro você, mas eu não posso fazer do jeito que você está me mandando. Então, o que eu faço? Eu vou embora. E mantenho a distância respeitosa, de vez em quando vai lá, visita o pai, leva um presentinho, né? Conversa sobre outras coisas e pula fora. Agora, o sujeito diz, ah, mas daí como é que eu vou sobreviver? Eu falo, meu filho, se você não tem condição de se sustentar a si mesmo, e se você não é capaz de adquirir esta sustentação, então você não tem cancha para discutir com seu pai. É? Então, você tem que validar as suas ideias mediante o seu valor e a sua consistência pessoal. Então, sustentar-se a si mesmo é obrigação estrita de todo ser humano, porque todo aquele que não se sustenta a si mesmo é sustentado por outro. Então, esse é o primeiro dos princípios morais na sociedade humana. Né? Não o primeiro na ordem moral, mas na ordem social. Isso é uma coisa básica. Todos têm que carregar o seu próprio peso e ajudar a carregar daqueles que não têm capacidade para isso. O bebê, o doente. Né? Agora, se eu não posso arcar com a minha própria pessoa no contexto social, que direito tenho eu de achar que o outro está errado ou de criticar o outro? Não tem direito nenhum. Então, torne-se capaz de viver sem a ajuda do seu pai e manter a distância dele. Não o desrespeite jamais, não brigue, não discuta. E entenda que se você está nessa situação humilhante de ser sustentado por ele e ter que vê-lo fazendo coisa que você discorda, isso é muito bom para você aprender a ser humilde, entender que o direito de opinar, o direito de julgar as condutas alheias, tá certo? Não vem com o simples nascimento. Ele custa alguma coisa. E a primeira coisa que ele custa é você tornar-se um cidadão de pleno direito. O que é um cidadão de pleno direito? É um indivíduo capaz de sustentar a si mesmo e de não ser um peso para os outros. Eu, quando era moleque, tinha um amigo cujo pai tinha ficado doente, o pai estava totalmente incapacitado, e um moleque com 13 anos de idade, ele montou um negócio. Ele tinha uma fábrica de pastas, dessa de pasta de plástico, de botar papel, e a fabriquinha pequena, tinha 5 empregados, mas ele era o capitalista, o gerente e tudo, e ele sustentava a família com aquilo. Eu ficava besta de ver aquele negócio. Tinha um outro também, o pai morreu e ele tinha a mãe doente e irmão pequeno. E ele trabalhava ele era um freelancer fazendo revisão de livro. E ele não tinha onde cair morto, ele morava longe, às vezes ele não tinha um lugar para trabalhar, ele ia na escola, e daí saiu com aquele bolo de papel para fazer a revisão, e às vezes ele chegava e dizia, pô, onde é que eu vou ficar, pá? Eu me lembro que uma vez, encontrei na rua, ele falou, pô, tem que entregar isso aqui, não tem onde trabalhar. Deu uma ideia, falou, vamos para a discoteca municipal. A gente se fecha dentro da cabina, manda tocar uma música, baixa o volume da música e você fica fazendo lá a tua revisão. E ficamos lá 5 horas na discoteca municipal, fazendo revisão de livro. Então, eu vi esses caras, não era o meu próprio caso, eu não tinha esse problema naquela época. Eu não precisava me sustentar a mim mesmo, mas eu admirava muito os meninos que fizeram a sua independência. Eu fui fazê-la entre os 17 e 18 anos, nessa época eu tinha 14, 15. Então, não tem um jeito de você fugir do trabalho e ainda querer, né, ter a sua opinião respeitada. É natural isso, não é injusto. Então, a condição de membro de uma sociedade adulta é você carregar-se a si mesmo, é você arcar com sua própria despesa. Isso é um dever moral. Não é uma coisa assim secundária, externa. Nós não podemos ter, vamos dizer, essa ilusão de que não, a nossa vida intelectual é tão maravilhosa, estamos tão pensando em coisas tão elevadas que nós não podemos, né, trabalhar. Lê a vida de Goethe. Goethe tem toda uma ética do trabalho. Você tem que fazer o seu trabalho, tem que fazer bem feito, mesmo que seja o trabalho mais humilde e até humilhante. Tá certo? Isso é muito, isso vai te dar mais consistência intelectual do que você ficar o tempo todo estudando, né? Lendo coisas maravilhosas, enquanto depende financeiramente de uma outra pessoa. Né? Vejo aí vocês que estão no Paraná, vejo o Luciano. O Luciano sempre carregou o mundo nas costas, sempre teve que pagar suas próprias despesas e, no entanto, fez tudo o que fez, pô. Tá certo? Então, se você tiver que trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, tem que sobrar uma hora para você estudar, mas você tiver, vamos dizer, a consciência tranquila de ser um cidadão que cumpre com o seu dever, trabalha, paga as suas despesas, essa uma hora vai te render mais do que 8 ou 9 horas, né, do filho do sujeito rico que não tem nada para fazer e tem o tempo todo para estudar. Eu vejo da minha geração quanto camarada não tinha aqui, era. Tinha família que sustentava, dava tudo, a gente não precisava fazer nada. Podia comprar quantos livros quisesse. O que eles fizeram com tudo isso? Não fizeram nada, não saiu um que prestasse ali. Né? Eu, às vezes, olha, no começo da juventude eu não tinha muito. Eu não tinha tempo para estudar. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, 16 anos. Né? Então, justamente por isso, eu tinha que dar, vamos dizer, um diferencial qualitativo para aqueles poucos momentos de estudo. Né? Então, faça a mesma coisa. Não brigue com seu pai, não crie problema em família. Aguente tudo. Aguentar quieto situações que você não pode mudar é uma disciplina excelente. Porque você sabe o seguinte, quando você tiver os meios de ação, você não vai fazer aquilo, você vai fazer outra coisa. Quando chegar lá, você vai estar preparado. Justamente porque aguentou quieto a situação oprimente. Então, é assim, a nova, o bom cabrito não berra. Se você não pode fazer nada, não faça nada, senta e espera. E esta espera vai te fortalecer. Aqui, outra pergunta. Pedro de Lima. Eu e mais alguns colegas do Seminário de Filosofia estamos querendo estabelecer um grupo de discussão na área de literatura. Fizemos uma reunião via Skype, sem, no entanto, conseguir chegar a uma visão clara de qual seria a forma que o grupo deveria tomar. Uma das possibilidades consideradas foi tomarmos alguma obra da nossa predileção, uma de cada vez, e estudarmos o fundo de experiência ali embutido. com a divisão de tarefas entre os membros do grupo. Outra possibilidade seria o estudo dos gêneros literários. Tal opção, se fôssemos dos tipos humanos, dos personagens, quer dizer, mais baixos para os mais elevados, nos permitiria logo no início passar a vista na literatura brasileira. Há também uma outra possibilidade, que seria o estudo da história da literatura ocidental, talvez priorizando-se a compreensão das formas estilísticas mais valiosas. Olha, eu acho o seguinte, você tem que seguir as seguintes linhas. A leitura das grandes obras de literatura tem que ser um costume, tem que ser um hábito, você está sempre lendo. Quer dizer, quando você não tem mais nada que fazer, você pega uma obra, um romance, uma peça de teatro, um livro de poema, e vai lendo. Aqui vai a experiência acumulada. Mesmo que você não esteja fazendo nenhum estudo sistemático daquilo, aquilo é simplesmente a ampliação do imaginário. Isso tem que estar fazendo sempre, sempre, sempre, sempre. Eu, às vezes, passo um tempo, passo 2 anos sem ler coisa de literatura de ficção, de repente dá um faniquito e começo a ler tudo de novo, porque eu sinto que está faltando. Né? Então, agora, por exemplo, eu estou me atualizando aqui esses escritores americanos e ingleses dos últimos 30, 40 anos. Estou descobrindo coisa maravilhosa. Né? Então, isso tem que ser prática constante. Isto só não basta para fazer um grupo de estudo de literatura. Você tem que fazer isto, vamos dizer, pode fazer exame aprofundado do ponto de vista, vamos dizer, desse mesmo ponto de vista que você falou, quer dizer, investigar o fundo de experiência humana que tem ali, mas, ao mesmo tempo, o estudo da história da literatura é absolutamente indispensável. Quer dizer, a história dos estilos, a história das épocas, você tem que saber tudo isso aí. Isso é justamente para você, quando deparar com uma grande obra, você vê que ela não se explica pelo estilo de época, nem coisa nenhuma. Tem ali um elemento a mais que é irredutível. Eu sugiro que vocês leiam A História da Literatura Ocidental do Carpo. Foi assim que eu comecei. Eu li A História da Literatura Ocidental do Carpo e fui marcando ali todos os autores que eram mais importantes e os seus livros. Falei, eu vou ler essa porcaria toda até o fim da minha vida. Estou cumprindo o programa até hoje, tá certo? Esta semana mesmo, comprei um livro que eu vi citado no Otto Maria Carpo 50 anos atrás, o livro da Sigrid Undset, né, escritora da Noruega. São uns romances épicos. Então, eu vi aquilo e falei, lembrei, falei, estava na minha lista do tempo que eu li o Carpo. Então, estou cumprindo até hoje. São livros e mais livros que não acaba. Assim, coisa para você ler o resto da sua vida. Ao mesmo tempo, você deve fazer um estudo das discussões teóricas. Você deve pegar os grandes críticos teóricos da literatura, que não são muitos, na verdade. Né? Você pegar aí o Northrop Frye, né? Matthew Arnold, todos esses. Se quiser uma lista, eu dou uma lista depois, tá certo? E está na constante reflexão crítica. Na língua portuguesa você tem excelentes teóricos, como Fidelino de Figueiredo, o Adolfo Casais Monteiro, o próprio Álvaro Lins. Né? Tem muita coisa boa aí. A reflexão crítica sobre a literatura é extremamente importante. Quer dizer, para a formação do filósofo, isso aí, ele tem que se alimentar de boa literatura o tempo todo e, ao mesmo tempo, ter a reflexão crítica. Né? Perguntar o que é isso, como é que se faz isso. Não só pela, vamos dizer, pela aquisição da técnica literária, mas como um aprofundamento na experiência humana. Isso tem que fazer de qualquer maneira. Então são esses três pilares: a constante leitura das obras, a reflexão crítica e a aquisição do conhecimento da história da literatura. Vai por essas três vias ao mesmo tempo, tá certo? E vai dar certo no fim. Carlos Felice pergunta, o senhor utiliza da técnica astrocaracterológica para analisar as intenções do filósofo em seu texto? Jamais, jamais. Primeiro porque nós não temos certeza dos dados astrológicos desses indivíduos, na maior parte dos casos. Em segundo lugar, porque o texto deve dizer por si qual é a experiência que ele remete. Quer dizer, não se trata nem mesmo de você estudar o texto e a biografia do camarada. A biografia é um elemento posterior que pode te ajudar. O importante é você tentar puxar do próprio texto a experiência humana que está ali subentendida. Se você não pode, na maior parte dos casos, descobrir positivamente qual é a experiência, você pode pelo menos descobrir quais são os limites do imaginário do indivíduo e, portanto, o que ele não está enxergando e que deveria enxergar por ser inerente ao assunto do qual ele está tratando. Tá certo? Marcos Maris, o senhor poderia fazer um breve comentário sobre o filósofo R.G. Collingwood e seus estudos sobre arte e estética? Não posso, porque o livro do Collingwood está na minha estante há 30 anos e eu ainda não li. não aconteceu. Porque eu, em geral, só leio coisa que é pertinente ao que eu estou estudando no momento. Não coincidiu, ele nunca entrou na... nunca chegou o momento dele. Quando eu leio, eu comento. Quando o senhor diz que Marx deixou esquemas de abstração para ser preenchido pelo imaginário e quem tem contato com a sua teoria, pode-se pensar que Marx fez isso de caso pensado? Não. De jeito nenhum. Ele fez porque era a única coisa que ele podia fazer. Agora, ele fez a mesma coisa que o René Descartes. Quer dizer, por que que você tem que imaginar que aquela... que aquele, por que que você tem que acreditar que o primeiro impacto de um imaginário, de uma experiência real ou imaginária, lhe deu uma revelação sobre a natureza das coisas? Né? Eu me lembro que aos 15 anos de idade eu descobri a lei dos três estados de Augusto Comte. Só que eu não sabia que se chamava a lei dos três estados, que tinha sido inventada por Augusto Comte e que estava errada. Mas naquele momento me pareceu a revelação divina. Né? Eu falava, ah, tudo, olha só, tem, a história tem três etapas, etc. O que eu sabia de história, que era o quase nada, se articulava facilmente dentro dessa série de três. Então eu acreditei que era uma iluminação. Então Karl Marx fez a mesma coisa, a primeira sacação que ele teve sobre a mecânica do capitalismo, ele acreditou nela imediatamente, quer dizer, em vez de aprofundar a experiência. René Descartes fez a mesma coisa, quer dizer, teve aquele sonho e acreditou no sonho. Então, não, é claro que eles não fazem isso de caso pensado, mas, ao mesmo tempo, são responsáveis pelo que fizeram. Porque têm obrigação de aprofundar, analisar a sua experiência, em vez de fazer dela o molde para a experiência de todos os outros. Quer dizer, esta coisa totalitária que você observa, mesmo, praticamente todos os filósofos modernos, cada um tem uma experiência, tem um impacto, e nunca corrige aquilo. Ele acredita naquilo, tira dali um princípio universal e quer que todo mundo siga aquele negócio. O Kant, quando teve a intuição das formas a priori, mesmíssima coisa. Ah, se você teve uma bela intuição, ótimo, espera um pouco que você vai ver que ela está errada. Né? Aprofunde, examine criticamente, confira com a experiência dos outros. Né? Dizia Santo Tomás aqui, na verdade é filho do tempo, quer dizer, você tem que absorver a experiência humana das outras pessoas, tá certo? E aprender, vamos dizer, assim enriquecer com aquilo, em vez de achar que só porque você teve uma bela ideia aos 15 anos de idade, você superou tudo. Né? A posição de Descartes é evidentemente assim, ele diz, ah, tudo que veio antes não interessa. Né? O começo da história é Semois. Mas é claro que isso é uma presunção idiota. E quem quer que raciocine assim chega, vamos dizer, a produzir uma infinidade de problemas que ele não pode resolver. Você vê que praticamente todas as discussões idiotas que houve a partir da René Descartes, tudo nasce desse sonho que ele teve. Né? Quer dizer, a escola cartesiana, que acabou por dominar a Europa, né, ela não se dominou a si própria. Apareceram no dia seguinte 50 correntes cartesianas em total conflito umas com as outras. Aqui não podia ter coerência nenhuma. Tá certo? Então, à mesma medida que isso expande a sua influência, se multiplicam as suas dissidências internas indefinidamente. Beto Moraes pergunta, na obra As Origens da Ciência Contemporânea, Taine observa a existência de um terreno apropriado para a germinação da semente revolucionária, l'esprit classique, e a necessidade de um órgão para a programação das suas doutrinas, a arte da fala, a eloquência aplicada aos assuntos mais sérios, o talento de esclarecer. Qual a linguagem que desempenha hoje esse papel na propagação da mentalidade revolucionária? Hoje não há uma linguagem específica. A linguagem revolucionária, ela se impregnou em toda a cultura contemporânea, é muito difícil sair dela. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, então, para, vamos dizer, as pessoas que se consideram conservadoras, cristãs, etc., etc., é não só criar outra linguagem, mas impugnar essa linguagem revolucionária. Veja, nunca houve ninguém, antes da minha pessoa, que dissesse o seguinte: a mentalidade revolucionária tem que ser erradicada 100%. Não é fazer uma revolução contra ela, não é fazer outra revolução, não é criar outro tipo de sociedade, é impugnar na base qualquer tentativa de inventar uma sociedade. Outro dia alguém me mandou a pergunta, apareceu um partido teocrático com a proposta da sociedade cristã, o que o senhor acha? Eu não sei qual é o conteúdo da proposta, mas se é uma proposta eu já estou contra. Uma sociedade, qualquer sociedade, resulta de milhares ou milhões de correntes de ação que ninguém pode coordenar, sobre as quais ninguém pode ter comando. Resulta da infinita criatividade de milhões de pessoas que você nem mesmo conhece. Se a sociedade foi inventada por você, ela já não presta. Então, esta ideia de inventar uma sociedade, implantar, esta é a base da mentalidade revolucionária. Se você diz, inventei a sociedade cristã, você é tão revolucionário quanto os outros. Então, o que a doutrina cristã pode te fazer é te dar uma baliza negativa, né, sobre os limites das propostas sociais. E não, vamos dizer, dar um modelo positivo de sociedade. Eu acho que a noção mesmo de sociedade cristã, ela já está impugnada no momento em que Cristo diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a sociedade nunca vai ser cristã, meu filho. A sociedade não pode ser salva. Vocês têm que entender isso aí. O que é salvo é a alma dos indivíduos, mesmo dentro da pior sociedade do mundo. Às vezes acontece que as sociedades piores produzem pessoas melhores. Eu me lembro que no tempo da ditadura as pessoas eram melhores. Via a democracia, todo mundo se corrompeu. Você vê, durante o regime soviético, nazista, quantas belas personalidades não apareceram. Tá certo? Gente sincera, mentalidades heróicas. Né? E depois vem a democracia, se eu chegar na Alemanha, só tem boiola. Porra. Coisa horrorosa. Então, quer dizer que o regime... Uma vez tem uma senhora aqui que disse, não, essa sociedade aqui é boa demais para as pessoas. Eu digo, o problema aqui nos Estados Unidos é esse. Você nasce carregadinho de direito, carregadinho de todos os meios de ação possível, todo mundo te paparica, diz que você é legal, entendeu? Então você se estraga, pô. Então, eu divido as pessoas em dois tipos. Não é uma doutrina filosófica, é apenas um pragmática. As pessoas que melhoram quando você lhes faz o bem e que pioram quando você lhes faz o bem. Então, por isso você deve fazer o bem para todo mundo, porque quem não presta se revela no instante seguinte. Agora, se você tratar as pessoas mal, você nunca vai saber se elas são boas ou más. Trata todo mundo bem, seja generoso com todo mundo, seja tolerante com todo mundo e, na primeira vez que o indivíduo se revelar, você avisa, fala, você tem 3 chances, na terceira você põe para fora. É muito simples, né? Então, eu sugiro aqui que o nosso esforço deva ser o de erradicar a mentalidade revolucionária e a linguagem revolucionária dentro de nós mesmos, em primeiro lugar. Quer dizer que a nossa ação sobre a sociedade humana deve ser uma ação crítica, analítica e corretiva. Nunca uma ação propositiva. Não estamos propondo nada. Nós temos uma proposta para nós. Certo? Qual é a nossa proposta? É a definição daquilo que nós vamos fazer. Nós não vamos fazer tudo. Nós só vamos fazer uma coisa. Nós vamos tentar elevar o nível da vida intelectual no Brasil. Só isso. Você tem uma proposta para a saúde? Não. Você tem uma proposta para a economia? Não. Você tem uma proposta para a educação? Não. Você tem uma proposta para a segurança pública? Não. Em suma, nós não temos proposta a não ser para nós mesmos, né? E essa já é suficientemente difícil. É um projeto grandioso que vai requerer a dedicação de todos. Porque se trata de criar uma nova, não uma ou duas pessoas, mas uma nova geração. Isso é dificílimo de fazer. Se nós conseguirmos fazer isso, nós... Vamos dizer, nossa vida estará justificada, nossa tarefa estará cumprida. Para que temos que inventar uma nossa sociedade, nova sociedade? Tá certo? Então, sempre que aparecer pessoas inventando nova sociedade, a gente tem que ir lá e desmoralizar um sujeito. Até o dia distante em que essas ideias serão totalmente erradicadas, em que qualquer pessoa que venha com uma proposta revolucionária, as pessoas põem no hospício imediatamente. Ah, e o que vai vir depois? Qual é a próxima forma de sociedade que vai vir depois? Eu não tenho a menor ideia, meu filho. Eu sei o seguinte, é que tem milhões de pessoas trabalhando, agindo, criando, e a nova sociedade resultará imprevisivelmente desse conjunto. Eu não acredito, por uma teoria do Hayek, quer dizer, da origem espontânea das sociedades. Não, infelizmente elas não são espontâneas. Infelizmente existe um fenômeno da disparidade de poder entre os seres humanos, né? E essa disparidade de poder tem crescido. Se você observar, ao longo do tempo, você verá que entre a ideia do Benedetto Croce, da história como história da liberdade, a ideia do Bertrand do Juvenal, que a história do crescimento do poder, é o Juvenal que tem razão. É isso que está acontecendo realmente. Isso quer dizer que o que existe é uma restrição cada vez maior e cada vez mais tecnicamente otimizada à criatividade das pessoas e à formação espontânea das sociedades. O que nós temos que fazer? Nós temos que tentar quebrar as pernas desses fatores controladores. Nós não precisamos de uma sociedade administrada, nós precisamos de menos administração. Nós não precisamos de planos maravilhosos, precisamos de menos planos. Tá certo? Porque, sobretudo, esses indivíduos que fazem planos de longo prazo, eles nunca estarão vivos para a gente poder cobrar deles. Como é que nós podemos jogar hoje, né, na cara de Karl Marx, olha aí o que você fez. Ele não está mais aqui. Então, a ideia de que, por exemplo, os projetos políticos devem ser de curto prazo é inerente à democracia moderna. Quer dizer, você vai ficar no governo por 4, 5, sei lá, parece que na França é 8, né? 8 anos. No máximo 8 anos, né? Então, você tem que fazer as coisas nesse prazo, meu filho. Se não fez, nós te botamos de lá para fora. E se você fez tudo errado, você tem que fazer de tal maneira que o governo seguinte possa desfazer tudo aquilo e tentar outra coisa. Quer dizer, tentativa. A sociedade tem o direito de aprender com tentativa e erro. Quem vem com os planos de longo prazo, com os planos abrangentes, tira de nós o direito de aprender por tentativa e erro. Sobretudo quando esses planos não estão esclarecidos e não são discutidos em público, como, por exemplo, os planos do partido que governa o Brasil. Ele tem programa de governo para mostrar para as pessoas e ele tem um plano secreto que só é discutido internamente. E é esse que está sendo executado. O outro é só para fim de propaganda. Então, quer dizer, você está envolvido dentro de um projeto de longo prazo que você desconhece, né? Por exemplo, você vê o simples fato do PT ser membro do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma macro-organização política. Ele tem seus próprios planos, aos quais o plano do PT está submetido. Se você não conhece os planos do Foro de São Paulo, você não entende os do PT. E os planos do Foro de São Paulo não são conhecidos por ninguém no Brasil. Então, o que está sendo implantado, quer dizer, é um plano secreto, de longo prazo, incompreensível para a maioria da população. Como é que você vai chamar isso de democracia? É? A democracia não pode ter plano de longo prazo. Você tem plano de governo de 4 anos, e olhe lá. Então, o que eu estou fazendo, só somente estou levando a sério um dos elementos fundamentais da democracia moderna. Não digo que a democracia seja o melhor dos regimes possíveis, mas é o que nós temos e não está tão desconfortável assim. Por exemplo, eu acho uma delícia eu poder xingar o Lula, xingar o Obama, e não me acontecer nada. Eu acho uma delícia, eu acho que todo mundo tem que ter esse direito, né? Eu gostaria que todo mundo desfrutasse, né, desse prazer de poder xingar os governantes, né? Não tenho nenhuma justificativa profunda de filosofia política para isso. Esse é apenas, vamos dizer, um gosto que eu tenho e que eu gostaria que os outros também desfrutassem desse prazer, né? Então, por isso que eu gosto da democracia. Não tenho nenhum argumento para oferecer em favor dela. Eu tenho argumento que ela existe e ela está funcionando e que eu não sou capaz de pensar uma coisa melhor. Então, eu só me limito a levar a sério a proposta democrática e entender as suas consequências, as suas exigências internas. Então, uma dessas exigências é que não haja planos de longo prazo. Isso me parece tão óbvio. Quer dizer, se o período de governo é 4 anos, ou 5 anos, ou 8 anos, que seja, então, meu filho, você tem que ter plano só para esse plano. E você não tem o direito de encaixar este plano nominal num outro plano de longo prazo que está secreto. É? Então, eliminar os planos de longo prazo é eliminar a mentalidade revolucionária. É que ninguém aqui vai fazer uma sociedade, meu filho. Você vai fazer o que você vai fazer, e se você conseguir fazer o que é da sua conta, já fez muito. Né? Então, nós temos que nos opor à mentalidade revolucionária, não no seu conteúdo apenas, mas na sua forma. É por isso que, vamos dizer, a descrição que eu fiz da mentalidade revolucionária é toda baseada na forma, mente, e não no conteúdo da proposta. Mudar o conteúdo da proposta, mas continuar dentro da mesma lógica, é, vamos dizer, você criar uma variante do vírus. Você está combatendo um vírus, o que você faz? Você cria uma subespécie do vírus que vai se multiplicar mais ainda. Então não vem com a história de sociedade cristã para cima de mim. A sociedade jamais será cristã. Quem tem que ser cristão somos nós, né? A sociedade tem que estar cheia de cristãos. De modo que, de uma maneira ou outra, o cristianismo prevaleça, mas não como fórmula de sociedade. Ele permanece como critério de julgamento, critério das atitudes perante as situações concretas. Luiz Gamboge, está difícil acompanhar o seu curso. Acho que o curso foi feito para gente jovem. Os problemas que aparecem no dia a dia tornam impossível acompanhar o curso e fazer os exercícios. Eu fiz agora 48 anos. 48 anos é jovem, rapaz. E quantidade de problemas me impede de acompanhar o curso. Acompanho alguns vídeos, algumas horas. Parei na aula 14. Assista a aula 15. Quem está com pressa? Hã? Não tem nenhum motivo para ter pressa nem para ficar agoniado. Não estou dizendo que... Ah, você tem... O que é acompanhar o curso? Acompanhar o curso, meu filho, é acompanhar a aula que você está assistindo. Você não precisa fazer no mesmo ritmo dos outros. Não esquenta a sua cabeça mesmo. Vai dar aula 14, aula 15, vai devagar. Devagar também é pressa. Não se preocupe com isso, não. Luiz Felipe Adurens Cordeiro. Filme Tropa de Elite 2 mostra exatamente a situação que o senhor disse. O coronel Nascimento entra no sistema de segurança pública do Rio de Janeiro com a ilusão de modificá-lo estando lá dentro, mas acaba sendo usado pelo sistema. É isto. É? Se é para você implodir o sistema, você tem que começar a implodi-lo desde o primeiro dia. Agora, o establishment militar não é o lugar adequado para você fazer isso, mas a universidade é. É? Por quê? Uma instituição militar é inteirinha baseada na obediência. E não na livre discussão. Existe livre discussão dentro do establishment militar, existe livre discussão dentro de um órgão que se chama Estado Maior. O Estado Maior é onde você tem toda a liberdade de criticar, onde todas as ideias são admitidas, etc. Mas a hora que o Estado Maior então, discute as coisas e passa para o comandante. O comandante faz a sua escolha e a partir dali o Estado Maior mesmo tem que obedecer, mesmo que não concorde. Isso é a base do establishment militar. Portanto, ali não é o lugar para você fazer bagunça, né? Mas a universidade é. Eu fico espantado de ver como a ideia de hierarquia e disciplina se impregnou na universidade brasileira como se fosse um colégio interno. É incrível. Vamos dizer, a autoridade que hoje em dia, por exemplo, os orientadores de tese têm sobre os seus orientandos. Que o professor tem sobre seus alunos. É um negócio impressionante. Para quem viu como era a universidade em outras épocas e vê isso acontecendo hoje, tem que transformar tudo em colégio interno. Um professor não tem o direito de dizer para você, não, você não pode citar tal livro. É? Isso não existe. É? Então, ele pode tentar fazer isso e fazer uma pressão, mas é um blefe. É? Por exemplo, se você vê que o seu professor... Os seus professores, tá certo? Estão te obrigando a mentir na sua tese, processe-os. É? Eles não têm autoridade para fazer isso. Isso é fraude. Então, em primeiro lugar, você usa o instrumento, vamos dizer, da intimidação justa. Quer dizer, olha, eu sei mais do que você. Eu estou consentindo, por um favor, por uma generosidade minha, estou consentindo que você seja orientador da minha tese, só por um motivo burocrático e não por um direito inerente que você tenha. Tá certo? Então você se dê por muito honrado de assinar aí a minha tese e, por favor, dê palpite quando você revelar mais conhecimento que eu. Quer dizer, não, se você tem mais conhecimento, você é meu professor. Se eu tenho mais conhecimento, sou eu o seu professor. Hã? Momentaneamente estamos com posições trocadas. Mas na universidade, não é nenhuma universidade é admissível que fatores burocráticos e hierárquicos se sobreponham ao valor do conhecimento. Isso é a negação mesmo da definição de universidade. Certo? Então, o que é a universidade? É universitas literarum et scientiarum. É o universo das letras e das ciências. E também o universo dos professores e alunos. Tá certo? Não é um exército, não é um colégio interno, não é uma ordem monástica, não é uma organização hierárquica de jeito nenhum. Numa universidade, o elemento hierárquico tem de ser mínimo. Isso é pela própria natureza das coisas, porque ela é feita para fomentar a investigação, a discussão e o progresso do conhecimento. Se não atende às suas finalidades, não merece existir. Então, entre lá dentro com a mentalidade correta e obriga os camaradas a praticarem aquilo que define a missão da universidade. Henri Lévi-Strauss, um pensador aliado dos fatos da experiência, não produzirá uma teoria de grandes experiências sem reconstruídas. Mas seria então precisamente essa pobreza e esse distanciamento da realidade o que a faria apta a congregar os mais distintos antagonismos? Precisamente. É isso mesmo. É justamente a pobreza de conteúdo de experiência e, portanto, o caráter esquemático da ideia inicial que permite que aquilo seja interpretado da maneira mais antagônica, porque o único padrão de unidade entre as várias interpretações será de tipo analógico. Ou seja, não vai haver uma coerência doutrinal, não vai haver, vamos dizer, aquele mínimo de continuidade lógica que é preciso haver para você poder falar de um progresso do conhecimento. Quer dizer, que partindo de uma hipótese inicial, você vai investigando outras coisas e vai agregando, tá certo? Isso, numa coisa como o marxismo, é impossível, porque os elementos agregados são os mais antagônicos possíveis, não forma conjunto. Tá entendendo? É apenas, vamos dizer, o conjunto, a unidade do pensamento marxista, entre aspas, é uma unidade organizacional, quer dizer, a existência do Partido Comunista, dos Partidos Comunistas, é uma unidade, vamos dizer, de tipo mafioso também, quer dizer, o interesse comum, e é a unidade meramente imaginária de um conjunto de analogias. E isso é permitido justamente por causa da pobreza de experiência que está colocada ali, a qual não, vamos dizer, não permite o recurso à experiência, não permite ser conferida pela experiência. Então, se ela não permite ser conferida pela experiência, então qualquer experiência vale. Porque qualquer experiência nem a confirma, nem a desmente. Apenas vai, vamos dizer, criando aquela massa confusa de analogias, na qual o contrário acaba por ser o mesmo. E daí as pessoas ainda vão dizer que isso é dialético. Quando isso não é dialético, isso é mera confusão. A dialética justamente consiste em você, através dos pensamentos opostos, você descobrir a linha comum. Agora, você agregar contradições não é dialética de maneira alguma. Antônio Carlos, você tem conhecimento de possessão demoníaca em crianças? É possível? Sim, claro que é possível. Leia o livro do Malachi Martin, que chama Hostage to the Devil. Né? E também os livros do padre Gabriele Amorth, A-M-O-R-T-H, que foi o principal, não sei se está vivo ainda, principal exorcista do Vaticano por muitos anos. Agora, qual seria a solução no caso da possessão de crianças? Um exorcista diz, bom, o padre Gabriele Amorth, ele descreve nos seus livros uma situação catastrófica, que é da existência de cada vez menos exorcistas. Depois ainda mostra que o Concílio Vaticano II baixou lá uma série de normas para o exorcismo, normas que foram inventadas por pessoas que não é que nunca fizeram exorcismo, nunca viram exorcismo, não tem a menor ideia do que é. Né? Então, quer dizer, é o amadorismo presunçoso que, interessado em outras coisas, começa a baixar norma de maneira que o ignorante passa a determinar o que o sábio tem que fazer. Então, não é fácil você achar um exorcista dentro da Igreja Católica. Leia os livros do Padre Amorth e veja as discussões que prosseguiram depois dos livros, você terá ideia de como está a situação do exorcismo hoje e terá ali um guiamento melhor para você encontrar um exorcista capacitado. Carlos Reis pergunta, como o senhor concebe a idolatria dos santos católicos, sem querer adentrar e julgar os fatos milagrosos ocorridos através desses iluminados, quando a própria Bíblia a condena? E a história de se orar direto ao Filho de Deus, sem intermediários? Mas é muito simples, Carlos Reis, você nunca pediu para ninguém rezar por você? O apelo aos santos não é um apelo para que eles façam isto ou aquilo, mas um apelo para que eles orem por nós. Se nós somos almas imortais, os santos também são. E o que eles estão fazendo no paraíso? Estão rezando constantemente, estão orando constantemente. Né? E nós pedimos que orem por nós em função de seus méritos. Quantas vezes uma pessoa não é salva pelos méritos do outro? Por que que você reza por uma pessoa? Vamos supor, tem um parente seu que está doente e você está orando por ela. Ela vai sarar por causa dos méritos dela? Não, por causa do seu mérito de estar rezando por ela. Então, esta passagem, essa transmissão de mérito entre os cristãos é a coisa mais velha que andar para frente. E os santos, não é porque eles morreram que eles saíram desta corrente, eles ainda estão nela. Muitas vezes a pessoa, quando ora, sobretudo a pessoa sem instrução, ela pode usar uma linguagem onde ela pede para o santo fazer isto ou aquilo. Mas é claro que isso na linguagem não é literal, é metonímica. O santo não vai fazer coisíssima nenhuma. Né? Ele vai orar por você. Você veja aqui. Eu, no meu programa Troll Speak, eu peço, cada programa eu peço a intercessão da Santíssima Virgem Maria e do Padre, Santo Padre Pio de Prestigiano para que roguem a Deus. Por quê? Porque eu sei que a prece deles tem mais mérito do que a minha. E que Deus, se não vai me dar uma coisa por mérito meu, ele pode me dar por mérito do terceiro. Hã? E na ordem dos méritos, as pessoas santas têm mais mérito, evidentemente. Não, isso não tem que ver idolatria nem com culto. O culto dos santos consiste apenas em reconhecer que eles têm mais mérito que nós e que a prece deles, às vezes, funciona mais que a nossa. Então, quando o pessoal protestante vai na igreja e fala: pastor, estou com problema assim, assim, assim, estão querendo me bater, estão querendo me pôr na cadeia, estou sem dinheiro, estou doente, ore por mim. Eles não fazem isso a toda hora? Fazem a toda hora. Então, por que que nós não podemos pedir para a Virgem Maria e para o Santo Padre Pio de Pietrelcina? Que diferença faz? O Santo Padre Pio de Pietrelcina está mais vivo do que todos eles. Você pegar todos os pastores da Igreja Evangélica do Brasil, o Padre Pio de Pietrelcina está mais vivo do que eles. Então, e tem mais mérito do que todos eles juntos. E mais mérito do que todos os padres reunidos também. Tá certo? Então, nós estamos pedindo. Veja, a função do santo é a função de intercessão. Que é intercessão? Ele vai orar por você. Ele não vai fazer nada, não tem idolatria nenhuma, não tem culto nenhum, você não está pedindo para ele fazer nada. Isso, vamos dizer, isso é uma confusão, tá certo? Que o pessoal evangélico sempre faz. Então, eu não estou reclamando das igrejas evangélicas. Faça do seu jeito, espero que dê certo. Quando você ora, suas igrejas, espero que Deus te atenda. Eu oro do meu jeito, espero que Deus me atenda. E a gente tem que orar para que Deus atenda as orações dos outros, inclusive evangélico, é evidente. Né? E eles também têm que orar para que Deus atenda a nós, porque não é por ser católico que a gente vai ter mais mérito. A gente tem muito cara protestante, tem muito mais mérito que nós. Então, vai ser muito engraçado, né? Você chegar lá no céu e, olha, você está aqui porque o pastor lá rezou por você. Pode acontecer isso, nada impede. Por exemplo, você pega o pastor Richard Wurmbrand, né? Quantos padres católicos podem se gabar de ter perante Deus os méritos que esse homem teve? Com todo o bem que fez e com tudo o que sofreu como, né, em nome do bem. Então, esta é a intercessão. Esteja lá o pastor Richard Wurmbrand, onde estiver, espero que ele reze por mim também. Então, é simplesmente isso. Evaldo Manuel Luz, gostaria de saber a sua opinião sobre o novo livro de Merval Pereira, O Lulismo no Poder. Eu não li o livro, mas eu conheço bem o Merval Pereira. Então, Merval Pereira, ele vive de escrever em 2010 o que eu escrevi em 2001, 2002, 2003, né? Quando já, quando aquilo já se tornou público, todo mundo já sabe, então agora ele diz as mesmas coisas. Então, eu não preciso ler o livro do Merval Pereira, eu já o escrevi antecipadamente, né? O Merval Pereira era o meu chefe lá no Globo. E na época que eu comecei a falar de Foro de São Paulo, então, o sujeito é muita total. Então, tudo aquilo é na barra que nem aquele... O Paulo Bering falou na televisão, né? Garanta o seu emprego que eu garanto a minha dignidade. O Merval Pereira está lá no emprego ainda. Eu perdi o meu emprego no Globo, mas para mim foi uma maravilha, porque quando eu perdi aquilo, foi aí que eu comecei a fazer o seminário de filosofia. Antes não dá, porque estava toda hora preocupado com o Globo e tal. E me liberei do Globo e comecei, me livrei das preocupações e comecei a viver. Não tinha o livro do Dale Carnegie, Como Livrar Essas Preocupações e Começar a Viver? Aí foi praticado, perca o seu emprego no Globo, e isso fará muito bem para a sua saúde. Marcos Paulo Rissembel Bueira. A teologia da história, vista a partir do nexo entre o tempo e a eternidade, poderia ser idêntica à filosofia política pelo elo entre a existência histórica e a consciência de imortalidade no indivíduo singular? Quer dizer, se eu percebo que eu sou e que também me realizo como pessoa na sociedade, mas que também o meu eu transcende essa mesma comunidade política, posso admitir que o fundamento de mim mesmo está para além da minha existência histórica, sem dúvida. Mas que para os outros se passa o mesmo. Aí é que está o problema, né? Quer dizer, o fato de que você, por ser uma alma imortal, transcende infinitamente não só a existência da sua sociedade histórica, mas a de toda a história humana, mas também toda a história humana, não quer dizer que você é tão importante assim, porque com os outros se passa a mesma coisa. Quer dizer, cada um de nós tem essa dupla face, temporal e eterna. O esquecimento da dimensão eterna faz o quê? Faz com que a sociedade humana se torne o extremo limite do horizonte do pensável. Isso é o que Antônio Gramsci chamava a completa terrestrialização do pensamento. Então você vai criar uma redoma, você vai criar um mundinho falso e tratá-lo como se ele fosse o universo inteiro. Então, é claro que esta é a base de todas as políticas totalitárias do mundo. Como é que o sujeito pode aderir a uma coisa como comunismo ou nazismo se ele lembrar que ele é uma alma imortal, né, e que ele tem um destino celeste e infernal? Né? Então, você acha que, sei lá, Himmler, quando assinava um decreto, lá mandando não sei quantos judeus para o campo de concentração, ele pensava assim, o que Deus vai pensar disso? Como é que eu vou me explicar lá em cima quando chegar? É claro que não pensava uma coisa dessa. Ao contrário, eles inverteram, porque os nazistas não eram ateus, eles eram gnósticos. Né? Então, eles achavam que ou você construindo uma sociedade assim, um assado, ou você destruindo tudo, você estava cumprindo uma grande missão histórica. Você era a ação do Deus espiritual que está destruindo a obra do demiurgo mau que criou esse mundo. Então, por isso mesmo, eles não se incomodavam se tudo que eles estavam fazendo desse errado. Quer dizer, a destruição total da Alemanha estava nos planos de Hitler. Quer dizer, ou nós fazemos a sociedade assim, ou dominamos tudo, ou nós nos ferramos completamente. As duas coisas servem, porque as duas servem ao propósito gnóstico. Então, você acha que algum desses caras pensava em prestar satisfações a Deus? Não. Ele achava que Deus que criou o mundo era mau e que ele tinha que destruir essa obra. Então, quer dizer que uma perspectiva totalmente errada sobre a eternidade determinou a filosofia política. Pelo lado comunista, a mesma coisa. Né? A negação da transcendência encerra os seres humanos dentro do mundo histórico e faz com que o futuro hipotético da história se torne, adquira o estatuto e as dimensões do juízo final. É o famoso tribunal da história. Então, não existe tribunal da história. O tribunal da história é construído de mentira. O presidente do tribunal da história deve ser algum Fidel Castro, algum cara, né, um papadoco, um Idi Amin. Entendeu? O que você vê de injustiça histórica consagrada ao longo de séculos, às vezes passa 10 séculos, as pessoas ainda estão mentindo com aquilo. Você, quem pode dizer assim, com sã consciência, como Fidel Castro, a história me absolverá? Eu digo, é claro, faço a história te absolver. Você dá uma propina para os historiadores e eles te absolveram. Aliás, exatamente isso que o Partido Comunista faz, alimenta milhares de historiadores para manter mentira. E daí diz que a história te absolveu. A história é o reino do engano. A história é o reino do engodo. Tá certo? Então, não é ali que você vai ver claramente a ação de Deus. Ali você vê a ação de Deus, do diabo, tudo misturado. Tá certo? E o ser humano ali no meio tentando mais ou menos se orientar. Então você tem razão. A teologia da história é um elemento fundamental para a filosofia política. Ela não se identifica com a filosofia política. A filosofia política trata de outras coisas. Mas ela tem que ter como fundo uma teologia da história, senão você vai tratar dos assuntos dentro da escala temporal errada. Por exemplo, como é que os camaradas que estudam o poder se esquecem do elemento que é o poder profético, que é o poder mais duradouro e mais eficaz do mundo? Né? Por quê? O pessoal está pensando só em termos de história terrestre, de história local, e não consegue enxergar os processos de longo prazo. Então, a filosofia política aí se torna o culto de ilusões e de mentirinhas bobas, né? Então, acho que por hoje é só. Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Não, lembrar de novo, por favor, tire o Seminário de Filosofia da sua lista de contato. Também queria dar aqui um aviso aos dois grupos. Com relação ao grupo de estudos estratégicos, eu fiquei sabendo que foi feita hoje a primeira apresentação, não a ouvi ainda, vou ouvi-la, tá certo? E depois comentamos. Com relação ao pessoal do Mário Fernando Santos, eu recebi dois textos. Eu recebi o texto da Filosofia da Crise e também o texto da Teoria Geral das Ascensões, trabalhado pelo Wilson Arruda. Nos dois casos está um belíssimo trabalho, me facilitaram tudo. A única dificuldade séria que eu estou tendo com relação aos textos é de natureza puramente gráfica, porque as notas de rodapé foram feitas com um sistema diferente. Então, o tipo de número usado está diferente e vou ter que refazer tudo isso. Então, isso está dando algum trabalho, né? Mas é puramente material a coisa, né? Com relação ao texto, me parece que os dois estão muito bem, mas eu precisarei de pelo menos mais duas ou três semanas. Mas deixei um recado na E-Realizações ontem, que nós já estamos com os textos na mão e falta só essa revisão final. Eu não obtive resposta ainda, espero obter segunda-feira. Então nós saberemos quanto tempo nós temos para entregar isso aí, com a segurança de que os textos serão publicados, não é isso? Mas o trabalho de vocês não será em vão, está muito bem feito, estão todos de parabéns. Essa do Wilson Arruda eu nem esperava, né? E veio aí como um presente, né? E vamos continuar. Não sei qual é o próximo texto que vamos pegar, mas na semana que vem já anuncio isso.